coração, mas só não toques na minha mala, baby. É só veneno no meu copo, então encosta os teus lábios nele. Yeah. Vai com calma, vai com calma, tu não sabes com quem estás a meter. Hoje vais fazer tudo que não consegues fazer consciente. Yeah. Deixa de respeitar-te com todo o respeito, baby. Segundo as intenções que os manos desejam, baby. A chama muita atenção, mas não quer saber, baby. Eu vou manter o jogo assim até perderes, baby. Oh, acho que esse teu sangue azul, partindo tantos corações, duvido que tenhas um. E o meu é teu, mas tu já sabes disso. Dizes que me amas e eu finjo que acredito. Abusa o meu carro como se fosse um quarto. Tira esse vestido. Quanto mais curto, maior o pecado. Diabos no matanjo. Rico, vês nice, vai o pensar. Faz-te pensar que ela tem um sangue azul. Sangue azul. Deve ser este o sangue azul. Yeah, deve ser este o sangue azul. Sangue azul, sangue azul. Yeah, deve ser este o sangue azul. Deixa preto como um presente o teu passado, pouco me interessa, baby. Estás tão molhado até transpiras pelas pernas, baby. E o duro tipo levei um broche da medusa, baby. Vida e puto, eu acho que também juro. No sangue, baby, o álcool, às vezes nem sei o que falo. Eu te amo e tu me amas, se a noite não me acredito. Melhor fechar os olhos, vamos fazer. Com vidros fumados, ninguém nos vai ver. Quem te viu, quem te vejo, um problema má. Popular tipo garota de Ipanema, yeah. Não quero mentir, depois ela tem perna curta, yeah. Mas quem disse isso ainda não deve ter visto as tuas. Não. Linda e é óbvio. E há outras como tu, mas nenhuma como tu. Não como tu. E de perto dá para ver sangue azul. Mico, fez nice, vai o dançar. Faz-te pensar que ela tem um sangue azul. Sangue azul. Certo, momento errante, ou ao contrário, história da minha vida. Yeah, deve ser este o sangue azul. Yeah, deve ser este o sangue azul. Sangue azul, sangue azul. Yeah, deve ser este o sangue azul.